Recém-recuperado das frequentes contusões no rancho de vovô Walton, o pequeno Wilbur passeava feliz e contente com seu Moto Rádio Júnior, cantarolando as animadíssimas musiquetas do Palhaço Pimpão. É um palhaço legal, legalzinho, bonitinho. Você também, hein, Pimpão? Tá me saindo um belo de uma letra, viu? No fundo de seu eu, contudo, Wilbur pressentia algo de ruim, e não era para menos. Um chatíssimo engenheiro sarado do Havaí invadiu o ameaçador o rancho armado de um microfone sem fio. Zaqueira! Eu sigo em frente, pra frente eu vou. Eu sigo em frente, pra frente eu vou. Wilbur imediatamente partiu para o suicídio e, como nas milenares tradições orientais, tentou o Airakiri com sua espadinha divertida do Patolino. Ai, adeus, mundo cruel! Viver não vale a pena com esses engenheiros do Havaí por mim. Mas os engenheiros adoram cantar. Eu sigo em frente, pra frente eu vou. Eu sigo em frente. Eles acham que nasceram pra isso e iniciaram de forma autoritária um show particular para Wilbur, afetando o equilíbrio dinâmico e interrompendo a circulação sanguínea do pequenino. Eu sigo em frente, pra frente eu vou. Eu sigo em frente. Wilbur decidiu intervir, censurando o pretenso espetáculo de música popular, e amordaçou aquele cabeludo ruivo barbudo. Sai daqui, seu mala sem alça! Eu não sou seu amigo! Eu sigo em frente, pra frente eu vou. Mas os ferozes engenheiros sarados do Havaí andavam em bando. Eles andavam em bando, não era uma banda. Explodiram o saco de Wilbur com seu infindável repertório de letras cretinas e ritmos pouco arrojados. Wilbur, meu filho! Troca a fita, Wilbur!